Hotel Romeo Golf da presente, Sumi Controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. Vai chamar controle, Hotel Romeo Golf. Bom dia, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Quem para o controle? É o Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, decolado da Inimai. Aqui em Espeto com Pro e sobrevoo vai ser BR-324 e bom despacho. Certo, mantém sem regra de voo visual. Aqui em Espeto, ajuste altímetro 1-0-9-2 e informe se no sobrevoo. Vai lá, sobrevoo, Hotel Romeu Golf. T-362, decolado 04, chame controle Salvador, 1-9, decimal 8, bom voo. 19, bom dia. T-362, bom dia para autorização, Orion, 18, 10. T-362, bom dia, tenho autorizado 360, copia, aguardo a coordenação. Via saída, salvo 1. Salvo 1, 0, curva direita, subida São Vuno, transição Dóquio, via Verdulo 44, seguro, apenas vermelho 857 no bolso, transponder 5037, controle 119, decimal 8. Na subida São Bruno, Sierra Alfa, Novembro e Vitor, Oscar 1, transição Delta, Oscar, Kilo Lima, uniforme. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento do 08, Channel 62, 1-1. Romeu, Mike Sierra Golf, autorizado a alinhar e decolar, custa 1-7, vento variável 2 nós. Para o meu Mike, Serra Golf, decola 207, chame controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Controle de Salvador, bom dia. Mike Serra Golf, está se escutando. Mike Serra Golf, contato radar na colagem, sub Mantone 100, via saída Momo. Uma centena via Momo Golf. Delta Max Air Golf, quando você vai ver a possibilidade de aprovar a TAP? Sierra Golf, voe VATAP. Obrigado. Passarei 2221, passa nível 120, mantém o nível 160, chama agora o Centro Recife, na frequência 126.0, termo 28.8. Manaus 260, termo 228, passarei 222. Da restrição 3000? Nada, mais ferro. Me matou nível no 00 sem restrições. 7 interfaz após o 060, cancela o instrumento e sinal 085. 7, calma, pronto para a modificação. Nosso estimado de pouso também aí para adiantar aos 10, 20. Grato. 153, chama agora o Centro Recife na frequência 128.35, alterna 251. Meu Golf, na escuta do controle, a 500 pés, vou até o meu Golf. Eu preciso com a nossa essa identificação, ver chegada bom, ver se mantém 4 mil pés. Ajuste o altímetro 1-0, 1-2. Seja bom, 4 mil pés, 1-0, 1-3, 1-3. Tiago, Flama, uma escada 0914. Eu vim até 085 na grande voo visual, ajuste 84612. Você. Senar 6225, autorizado o táxi via Pátio, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1012. Via Pátio, porta pronto, ponto de espera, 0125. Azul 4201, após a passagem da aeronave da Avianca, retaguarda, autorizado o início do pushback, chame táxi. Após a passagem da aeronave da Avianca, autorizado o pushback, chame táxi, azul 4201. Senar 6225, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento 360 graus, 029. Bom dia, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, subida São Vuno, transição Dóquio, via Pêndulo 44, seguro, UP November 857, Moço, transponder 5044, controle 119, decimal 8. Está autorizado para o Galeão, nível 360, decolamos da pista 10, com a saída São Uno, transição Tóquio. Primeira curva à direita após decolagem. Rota, Aperzula 44, seguro. Up November 857, Mous. O código transponder 5044. E o controle Salvador 198, ou 1963. 1963, correto. Chame pronto para puxar e pegar assinamento. Levando pronto, gol 1963. Educação, Rui Gomet, para que você está chegada a Gomet 1, informe no portal de Siga. Ajuste a última trem Salvador 1-0 ou 1-2. Desce Matheus 050, azul 2775, contato radar 23 milhas para a posição Gomet. Antes de hoje eu estou usando o time táxi. Táxi, obrigado. 6225, decolado, 118, chame controle Salvador, 119-8, bom voo. 119-8, bom trabalho, 6225. Controle Salvador, bom dia, Xanã, 6225. 3-2-5, contato em radar, decolagem, segundo na zona de 380, via saída Arbor 1. 380, via saída Arbor, possibilidade de voarmos Elefa. Ok, teu perfil da saída e aguarde, eu chamo 6225. Azul 4201 tem 115 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, alternando Sierra Bravo, Sierra Romeo, Paraná. Azul 4201, no táxi em direita de Índia, reporte pronto no ponto de espera, o altímetro na 092. Aqui a Índia, reporte pronto no ponto de espera, Azul 4201, 1012. Confirmando alternado Sierra Bravo, Sierra Romeo? Exato. Sim. O hotel Romeo Golf, informa aí iniciando sobrevoo, se pego baixo. Na 6225, voo e elevo. Direto elevo, 6225. Só 3597, via chegada, desça e mantenha 2000 pés, informa estabilizado, ajuste o altímetro no 0, 1, 2. 612, 2000 pés, eu posso estabilizado, tá? 3597. Pátio 3, para o pátio principal, posição 01. Alfa Extreme Delta, autorizado início do reboque, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, Alfa Extreme Delta, autorizado e chamar para ingresso no pátio principal. Torre Salvador, Azul 4201, torre ponto 0-0. Correio 01, cruzada linha aérea decolar, pista no 0, vento variável 1 nó. Cruzada linha aérea decolar, pista no 0, azul 4201. Salvador, azul 2775, sobre o setor de Guaraná, seu próximo voo à turma, para manter referência. Super controle. Azul 2775, sobre o setor de Guaraná, seu turma, com referência. Bateu o perfil, o azul 2775, seu número 2 na aproximação. Certo, 2775. Posição 2. Posição 2, aguarde o gol 1963. Aguarde agora o 963. Azul 4201, decolado aos 22, chame o controle Salvador 119, decimal 8. 198, claro, bom dia. Confirma novamente, por gentileza. Bom dia, eu ouço 621, a sua contato, sobe 155, alterna Campina, autonomia 6 horas 40 minutos. 6321, autorizado, pátio Índia, ponto de espera, torre 118 decimal. Considere, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 012. Se tiver um gol, você não escuta. autoriza Leda para o 4201 com a referência? Para o controle. Afirmativo, 4201 da Azul, autoriza Leda direto. Oi, Leda, Azul 4201. Tá bom. Estabilizar no X-Ray Altan 3597. Preciso com o nosso completo final, chame torre, na frequência 1 no 8, decimal 62. 62, obrigado, vamos lá. Mike, você é a Golf 40000 Oeste, velho, Salvador, direcionando espaço aéreo Golf. Serviço está encerrado. Eu sou o seu frequência livre 12345. Para coordenação com os serviços locais, caso necessite de informação alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 26.85. Gente, agora na mesa, obrigado, bom dia, bom trabalho. Azul 2775, décima até 2.000 pés, Recife, última entrou 0.1.2, informe o final do procedimento, ele é X-Ray, pista 0. Temos um tráfego no helicóptero, o meu 44 próximo a Duna, 500 pés na NRZ, seguir na sua aproximação. 1963, autorização de destaque, toque POB, ED 169, autonomia, total de 3h40, alternativa Campinas. Com 1963, saque direita, a parte pronta do ponto de espera, o registro 012. A direita, coisa ponto de espera, nada pronto, está 90, registro 012, com 1963. Está 3,97, fala 29. Direita, Alfa Juliette, ponto 07. Fox Trot Alfa Juliette até a posição 735 na 7. Salvador, é o azul Alpha X2 Delta, solicita ingresso para o pátio principal, posição 01. Agilizando autorizado. Não copiei, repete por favor. Agilizando autorizado. Ok, autorizado Alpha X2 Delta. Estaneiro 6211, a decolagem autorizada, pistana 0, vento 360 graus, 039. Vento meia dúzia de 270. Limpo 08, preparação, voo 1, transição Doppler, aguarda cópia. Senhor Salvador, muito boa, Zulu 775, no ILS 7-2. Zulu 775, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua na aproximação, aguarda o pouso autorizado do 275. Torre de Lando 963, ponto de espera, pista 90, pronto, para decolagem. Lando 963, não tem ponto de espera. Tem ponto de espera, no 963. T2-1, decolada 3-0, chame controle Salvador 1-1-9-8. Azul 2775, pouso autorizado, pistão 0, vento variável 3-9. Tem livre pouso, azul 2775, pistão 0. Pouso 963, depois do tráfego na final, utilizando alinhar e manter a pistão 0. Pouso 09 de pouso, ali mantém 9-0, com 963. Olimpo 08, cópia. Autorizado Galeão, nível 260. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Delta Oscar Kilo Lima Uniforme. Via Perdulo 44, seguro, Upper November 857, Monso. Responder 5014, controle 119.8. Pós-Doppler, Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Monso. Limpo 08, correto, reporte pronto para acionamento. Utilizado, reporte pronto, táxi. Alô, Salvador, é o Alpha X2 Delta, informa técnico do remoto, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Quem será coordenado? Obrigado. 2775, Paulo aos 33. Libera próxima direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Romeu. Descida se mantém 050, quando no portal é descida. Ajuste o altímetro no 092 em sua iniciando descida. Quando livre para 050, 612, 2229, informará. Prioridade de voz, tato, senhor? Prioridade, voitato, parceiro 2229. Eu vou usar o 1963, decolagem autorizada, pista 0, vento 350 graus, 2 nós. Decolagem, pista 0, gol 90, 63. Controle Salvador 1198, bom pouco. 198, gol 90 1963, bom dia. Controle Salvador, uma bom dia, gol 1963. Gol 963, contato radar, decolagem, tudo 93-60, via saída São Bruno. 360, São Bruno, 1963. Controle Gol 963, quando é possível, atualização da proa da posição do Anclo. Controle? Quando possível, autorização para VAR do Anclo, Gol 963. Gol 963, voe Leda e aguarde transferência. Sente, Leda, aguarde transferência, Gol 963. Eu reporto no ponto de espera do hotel, altitude 3092. T49, essa é a indicação via chegada a Bonf, desce na via 4 mil pés, ajuste altímetro 1012. Via chegada a Bonf, 6211, chamando agora o Centro Recife na frequência 128.35, alternando 251. Afirma, chama 6211, chama agora o Centro Recife na frequência 128.35, alterna 25.1. Centro 2235, 251, muito obrigado, ótimo dia. Passarei 2229, desce, mantém 2 mil pés, ajuste de altímetro 1012, em forma de estabilização, procedimento LS, que foi pista no zero. 2229, 2000, informará estabilizado. Unipo 08, utiliza o táxi via pista. Utilizando via pista, repartição, Unipo 08. Utilizando via pista, Unipo 963, chama agora o Centro Recife, na frequência 128.35, ao término 251. 2835251. Por 963, um bom dia. Sequência decolagem autorizada, pistona 0, vento 0,1, 0 graus, 3 nós. Felipe 08, decolado 47, chame controle 1, 9, decimal 8. Controle 79-8. Olimpo 08, contato radar na decolagem via saída São Bruno, submantenha nível de voo 260. Cumprindo São Bruno, subindo para 260, Olimpo 08. Passarei 2229, complexo no procedimento, chame seu Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, passarei 2229. Salvador, passarei 2229, abaixado, caralho. Era 2229. E Salvador, passaria 2229. torre passarela 2229, bom dia. Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6, obrigado. 08? 08, prossiga. Autoriza direto o Dóculo? A mais coordenação com o centro Recife foi direto Lida. Olimpo 08. Direto Lida, Olimpo 08. Bono 649, desça para 2 e pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1 no 0, repassabilizado. X-2000 autorizado, repassabilizado. Bono 649. Com nós, e o altímetro no 0 no 2, 1012. 2229, livre pouso, obrigado. Olimpo 08, autorizado direto da GEL. Autorizado direto da GEL, Olimpo 08. Prossiga para Papa Romeu, hotel Romeu Gol. Tá lembrando a Campo Claro, retorna em Rio Grande. Gente, hotel Romeu Gol, mas as condições visuais não escuto com tudo. Bota na visual, hotel Romeu Gol. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 118, decimal 6, hotel Romeu Golf. Corre, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, bom dia, prossiga. Tá em casa velha, já visual com ele, mais para pouso. Hotel Romeu Golf, pouso por conta de comandante. O vento no aeródromo 030 graus com 04 nós, reporta solo controlado. Reporta no solo, Benimar, hotel Marlon. 0229 no solo 53, à direita, solo 21, decimal 1 novo, bom dia. Direita 121, tá 3229. Passaria 2229, Alfa, Juliette, remota no 2. Por gentileza, agora já está desagrupado. Frequência do solo 1211 para a Copa. 2-1-1, obrigado. Alô, bom dia, está 3-5-7. 3-5-7, prossiga. 3-5-7, para a Copa Brasília, está na Copa. 3-5-7, Brasília, 360, versículo 1-7. Curva à direita, arbor 1, transição eleva. Transponder 5057, controle 1-9-8. Telezero Brasil, número de voo 3-0, rota pelo 17-7. Rota 10, curva à direita, arbor 1, transição eleva 5057, 19-8, controle, salvador 43, 7 na posição 7. É o contagiamento correto, é pronto. Bom, Fernando, pronto. Golo 649, completo sinal de procedimento, chamitou em Salvador, frequência 118, decimal 6. 2614, muito obrigado. Salvador, bom dia, voo 649 final. Voo 649, traço estado, pouso autorizado não no 0, altímetro no 012 e o vento 030 graus com 04 nós. Elevo posição no 0, voo 649. Centro 08, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. À direita, Foxtrot, solo 121, decimal 1, bom dia. Foxtrot, 121, muito obrigado. Patronagem, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Bom, Cruzou 1 November e IDC, pronto, cópia. Autorizado IDC, 105 direto, decola pistão no 7, primeira curva direita, corredor axé, restrito no 1000 pés até o farol da barra, controle Salvador, 119, decimal 8, estando 5075. Cruzou 1 November, chame 2 1 8 9 5 para táxi.